05 com 134 a bordo, 3 horas e 1 de autonomia, Fortaleza. Titax, até o ponto de espera, reporte pronto, ajustando 0 no meio, com 205. Ponto de espera vai reportar pronto, 805. 3137, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o gol livrar o setor retaguarda, chame para o táxi. Deixa eu Pronto, ponto de espera, Goronha 05. Goronha 05, a linda cola, pista 10, vento 020 graus, 02 nós. Linda cola, Goronha 0, Goronha 05. Zero cinco, decolou 10, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 20, decimal 80, obrigado. Boa, boa noite. Gol 805. Gol 1805, boa noite. Acione transponder 5551, modo normal, ainda estacionado 2000. Cadel 370 na saída Pucajamas e Pai, aguardando o contato radar. Ok, acionou 5551. Presente, peço por contato radar a 3 milhas oeste, correção, oeste de Salvador, 3 milhas oeste de Salvador, rumo 805. Ok, 805, sim. para o táxi 3531-7 com 90 POB, 4 horas de autonomia, alterna São Luís, Maranhão. Sim, 3531-7, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Índia reportará pronto no ponto de espera, 3531-7. Espera da 10, pronto, 3531-7. 3531-7, Alinda, coloque só 10, vento variável 3-9. Alinda, cola 10, 3531-7. Era 3531-7. Gente. Boa noite. Aciona identificação. Boa na Pro de TAP, descendo 50. Descendo a Pro de TAP, é o 896, descendo para o 050. Decolou no meio, chame o controle 120.80, bom. 2080, uma boa noite. Fernando no 2545. 2085, alterna 12685 com 805. Polo 2545 alternado, primário no 2685. 685. Controle trip 5317. 5317 do trip, boa noite. Subcontato radar sobre o 380 no perfil Momotrova. 380, Mambo Trovo, 5317. Direto com o Gibu, pro 35317. Tô de com o Gibu, direto com o Gibu com referência. Salvador, 3520, informação Eco. 520 Gatan, sendo identificação 2060, no perfil Mário, o senhor está efetuando desvio, confirme a prova? Afirmo, 025. Gente, o T3520, após desvios, o ITAP descendo 060. Após desvios, ITAP 060, na 3520. Código por 35317 e o controle. Permite? Passando pro controle? O trip pode voar código por? Tinha sido autorizado anteriormente, trip 5317. Ah, não havia recebido não, obrigado. Nada. Assumindo por onde está, para 3520. Tiver condições, voa Duna. Duna, já 3520. 3517, Santos Recife restringe no nível de voo 300. Restrito 300, 35317. Chame Recife, 12685, alternando no 2545. 2685, 2545, 35317, boa noite. Boa noite, por favor. Obrigado. 1896, pequeno desvio à esquerda para evitar formações, pela 50 por 5 milhas. 1896, livre desvio, da presente desce para 2016. Após desvios, reaproduna, está livre o ILS, afinal ILS-XR, reporte estabilizado, com 1896. Após desvio, Duna descendo 2016, vai reportar estabilizado, 1896. Prossegue na descida, 3520 da TAM. Sim, ativo, 3520 prossegue na descida para 3000 pés, ajustado 1016. 3000 pés, 10, 16, da 3520. Controle TAM 3520 por 050 por 10 milhas após Rua Duna. Livre 3520 após desvios, Rua Duna descendo agora para 2016. Utilizado final ILS-XR, reporte estabilizado, 3520. 2000 pés, reporte estabilizado, TAM 3520. Boa noite, eu vou 194, tem informação, equatorização, avião. 994, chame o Nuno 86. Salvador, boa noite, voo 1994, 75 da equatorização, avião. Polo 994, Maceió, aprovado nível 350, via pelo ISC 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5564, controle 120.80. Autorizado, Maceió 350, sobre o ISC 58, Orago, direto. Decola pista 10, saída Puca, Caju, curva esquerda, 5564, controle 120, o gol 994. Gol no 994, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. Boa noite, livre pouso pista 90, vento 050 graus, 029. Livre pouso pista 3520 estabilizado. Localizador 3520. Nativo, completa final e chama a turma no 8, meia dúzia. 386, boa noite, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. 232, libera direita, taxi TV Alfa, chama ingresso na Juliette nessa frequência 1896. 219 vai chamar 1896. Bom dia, por gentileza, poderia confirmar se a pista ainda se encontra molhada? Afirmo, tá molhada, é o 1896. Grato pela informação, senhor. Salvador, boa noite. Tá 3520, externa, baixada, travada. 3520, boa noite. Tráfego vistado, ajuste no 0, 1, 6. O senhor tem pouso autorizado, senhor. Na pista no 0. Vento variável com 0, 2, nós. Pouso autorizado, pista 10, senhor. Pista molhada. Livre pouso, 1-0, tá 3520. 18-62. 896, chama ingresso na Juliette Nesta. Chamará, ingresso na 520 no solo aos 35, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi Juliette Nesta, senhor. Táxi via Alfa, reporta Nesta na Juliette, na 3520. Autorizado ingresso, portão 612.